andrecedesmoral.com.br. É o piseiro do magnata. Me ajude a cantar, por favor. Falou que tá com nojo da minha cara. Disse que não bato nem a pau e que tu não vale um real. Quero ouvir vocês, mas é só tu ligar pra mim. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar que a perna fica bamba. Bateu saudade, eu vou botar. Joga a mão pra cima e diz, só baixa. chega. E quem gostou dá um gritinho aê.